até que a noite se acabe, muitos vão morrer. O demônio Lucifer tá botando pra fuder. É tiro na cabeça, é morte de facada. Até criança, os playboys tão matando a pedrada. É cabuloso o crime aqui na Ceilândia. Eu tenho dó da coroa que tá sofrendo na cama. O filho não respeita, a filha é vagabunda. O pai é um alcoólatra no meio da rua. Só pode ser o demônio da escuridão. Vou rezar pros meus irmãos aqui da expansão e pra toda quebrada São Sebastião. O crime é o cão, se vacilar é mal. Tá valendo pela força, cirurgia moral. Tô longe do pesadelo, não quero ir pros réus. Barra pesada tá comigo aí, Dudu e Fel. Até que a noite se acabe, muitos vão morrer. Mas Deus é poderoso e vai nos proteger. Aritano é meu nome, DF é minha área. Segura a onda, maluco, aqui é barra pesada. Até que a noite se acabe, você vai se fuder. Até que a noite se acabe, você pode até morrer. Até que a noite se acabe, se liga, pode crer. Até que a noite se acabe, só depende de você. Até que a noite se acabe, você vai se fuder. Até que a noite se acabe, você pode até morrer. Até que a noite se acabe, se liga, pode crer. Até que a noite se acabe, só depende de você. Não sei se é pra lamentar, mas eu vou falar. Vala cirurgia, ideia de quebrada. Onde ficar de olho aberto é preciso. Isto é, se quiser continuar vivo em cada esquina, em cada beco escuro, em forma de pesadelo, prevê o seu futuro. Até parece final dos tempos. Parada errada pra bandido, não existe argumento. É na escuridão onde tudo começa. Ninguém o toma benção, ajoelha e reza. Pedindo a Deus pra não ser mais uma vítima. Pedindo a Deus que proteja sua família. Mas aí eu tô de boa, tô em casa. Da minha janela eu observo mais um fantasma que foi jogado na escuridão. Mais um herói da noite que vai pro caixão. Não sei se é desespero, quem sabe um pesadelo. Siga em frente e admita o teu erro. Andar trepado nem sempre foi garantia de vida. Se liga na ideia que é cirurgia. Até que a noite se acabe, você vai se fuder. Até que a noite se acabe, você pode até morrer. Até que a noite se acabe, se liga, pode crer. Até que a noite se acabe, só depende de você. Até que a noite se acabe, você vai se fuder. Até que a noite se acabe, você pode até morrer. Até que a noite se acabe, se liga, pode crer. Até que a noite se acabe, só depende de você. Abracadabra, aqui quem fala é o rei. Tô na manhã de boa, na quebrada não tem pra ninguém. Ceilândia Norte considerada, onde o silêncio impera e não pega nada. Fica de boca fechada, não entra mosquito. Os caras tão aí, querendo ser bandido. Eu tento aliviar, mas às vezes não dá. O demônio tá solto na quebrada, procurando o anjo do bem ou do mal para manipular a vida de alguém. Apenas mais um refém que nunca teve chance. No meio da rua, uma poça de sangue. Até que a noite se acabe, muitos vão morrer. Dá pra contar, véi, quantos vão sobreviver. Na escuridão, todos os gatos são pardos. Então não queira, véi, ir pro saco. É fim de semana, começa o pesadelo. É na segunda, será que vai ter mais um enterro? Eu não sei, depende de você. Tô saindo fora, vai escurecer. Segura na fita, cirurgia moral.